viajando pelas estradas, eu caminhando só, lembrando do meu sucesso, do famoso carimbó. Viajando pelas estradas, eu caminhando só, lembrando do meu sucesso, do famoso carimbó. É de banda.